Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Este é o programa que vai para o ar sempre de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Trazemos-lhe de variadas coisas, dependendo dos dias. À quarta-feira falamos de um artista ou banda, à quinta-feira trazemos-lhe músicas de artistas conhecidos, mas cujas músicas ou interpretações e versões, essas é que não são tão conhecidas, e às sextas-feiras trazemos-lhe os grandes hits de dança, essencialmente dos anos 90. Mas hoje, e tal como todas as terças-feiras, e aliás até foi esta a gênese inicial do Musicália, trazemos-lhe sempre uma música, aliás, músicas que, por serem cantadas noutras línguas que não o português, espanhol e inglês, ou melhor, português e inglês, espanhol acaba ainda por ficar muito forte neste mercado, mas músicas que não são cantadas em português nem em inglês, por não serem cantadas nessas línguas, têm uma penetração muito pouca, escassa ou mesmo nula no mercado musical português. Ora, o que eu pretendo aqui trazer-lhe é essas músicas, porque elas têm qualidade. E a prova disso é que nós vamos conhecer hoje grandes músicas de italianas, sobretudo dos anos 60 e 70, hoje e na próxima semana. Vamos abrir, todavia, com uma exceção, música de 1983, de Primavera, aliás, de Sandro Jacob. A música chama-se Primavera, e é então, como disse, de 1983. Mas será a exceção, porque o resto será tudo anos 60 e 70, aliás, vamos até andar bastante equilibrados. Três músicas da década de 70 e duas da década de 60. Ora, vamos depois de ficar com Sandro Jacob, vamos ficar, eu tocou o tema Primavera, vamos ficar com L'Appuntamento, a música de Ornella Vanoni, música de 1970. Ora, são estes os dois primeiros temas que vai ouvir nesta emissão. Recordo mais uma vez que na próxima semana, portanto, no próximo dia 21 de dezembro, a Rádio Antena Web Musical, e mais precisamente, vão também traçar mais uma vez um leve percurso. Vamos trazer algumas músicas italianas da década de 70 e 60 também. Espero também poder fazer uma exceção, trazer-lhe uma música italiana, só uma, só assim para dizer, só para dar assim um cheirinho, não é? Música dos anos 40 ou 30 até. Pois muito bem, vamos então ficar com estes dois temas. Primeiro de Sandro Jacob, Primavera, de 1983. E depois de 1970, a música de Ornella Vanoni, que dá pelo nome de L'Appuntamento. Vamos à música? Até já! Nascosti tra le rocce noi non ci arrendiamo mai. E come un seme nella terra noi, con quella forza che fermare non puoi. Sotto la neve siamo cresciuti un po' per sopravvivere. Questa vita noi, dove quel sogno tiene.

Escutemos, pois, Nono Letà, a música de Gicriola Cinquetti. Mas antes temos Roberto Vecchioni com Samarcanda. A big celebration in the capital, 'cause the war was finally over. The soldiers had come home and had taken off their uniforms. In the streets there was dancing. C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi. Brucia nella gola vino a sazietà, musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò, vide fra la folla quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò. Salvami, salvami, grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua. Cavallo, oh oh, cavallo, oh oh, cavallo, oh oh. Fiumi poi, campi poi, l'albera viola, bianche le torri che infine toccò. Ma c'era tra la folla quella nera signora, stanco di fuggire la sua testa chinò. Facevi l'altro ieri là, t'aspettavo qui per oggi a Samarcanda, eri lontanissimo due giorni fa, ho temuto che per ascoltare la banda non facessi in tempo ad arrivare qua. Non è poi così lontana Samarcanda, corri cavallo, corri di là, ho cantato insieme a te tutta la notte, corri come il vento che ci arriverà. Cavallo, oh oh, cavallo, oh oh, cavallo, oh oh, cavallo, oh oh. Una storia d'amore comincia col silenzio, col suono di una voce, solo con uno sguardo, col suono di parole che dico tutto e niente. Sentirsi solo assieme, anche in mezzo alla gente, sentirsi in primavera, anche se fuori inverno. Le case contro il cielo, le luci hanno già spento, è già venuta notte, piove senza vento. È scesa nelle strade la gente per cercare, almeno nella sera, ore da ricordare. Una storia d'amore ha sempre mille cose da imparare. La mia storia d'amore è nata quando un giorno mi hai parlato. La mia storia d'amore io la difenderò tutta la vita. E tanti sono i sogni, i tre. Lasceremo mai questa stanza sui tetti, una storia d'amore sembra non debba mai finire, una storia d'amore sembra non debba mai finire, non debba mai finire. Estamos na hora de fechar a nossa emissão. São 6 as músicas que compõem a edição de hoje do Musicália. Os outros dois temas que vamos escutar são de 66 e 76, respectivamente. O primeiro chama-se Una Storia d'Amore e é de uma cantora que nos anos 60 muito fez falar e muitas vezes tocou na rádio em Itália. A cantora chama-se Caterina Caselli, cujos temas mais famosos foram La Verità e El Gioco dell'Amore, em 1961. Mas esta música é de 66 e dá então pelo nome de Una Storia d'Amore. Depois vamos ficar com Julie e Julie, Mio Amore, Perdoname, música de 1976, tal como disse há pouco. Ora, são estes os dois temas que vão fechar mais uma edição de Musicália, que hoje trouxe aqui algumas músicas, no fundo. Não foi bem traçar um percurso, foi mais trazer algumas músicas das décadas de 60 e 70, ainda uma de 80, enfim, da música italiana. A próxima edição do Musicália, de terça-feira, vai também ser dedicada à música italiana dos anos 60 e 70. Há muito material que eu gostaria de lhe trazer e que terei a oportunidade nestas próximas duas edições musicais, ou seja, de hoje, que agora finda, e até a próxima semana de terça-feira. Mas amanhã estou de volta à mesma hora, 8:30 da noite, para mais um Musicália, desta vez para lhe trazer um pouco mais sobre um artista ou uma banda. Fico por ouvir e eu volto amanhã às 8:30 da noite. Entretanto, há muitos programas para desfrutar na Rádio Antena Web. Por exemplo, já a seguir, David Félix traz-lhe mais um Portugal alternativo. Fique bem, um forte abraço e até amanhã. Non ho l'età